Vamos com o Jimi Hendrix com o Little Wing. Oi, eu sou Lula Vieira e eu sou ligado no Embraço. Também tô ligado no Em Branco, toda quarta-feira, meio-dia, na Roquete Pinto. Divirta-se com a revista do ano, Olimpo Carioca, de Tânia Brandão. Humor, música e dança ilustram os acontecimentos mais marcantes do Rio, do Brasil e do mundo. Quinta, sexta e sábado, às 21 horas e domingos, às 19 horas. Teatro Clara Nunes, Shopping da Gávea. Classificação 12 anos. Patrocínio FAT, Prefeitura do Rio e Eletrobras, Ministério da Cultura. Apoio Roquete Pinto 94,1 FM. Eles têm histórias para contar. Um programa musical onde artistas, pesquisadores e estudiosos conversam com você sobre a música popular brasileira. Hoje, às 15 horas, com Nelson Sargento. Meu Deus, você não me deixa falar. É, ué, já que você começou a falar, seja homem, vai até o fim, hein? Onde é que você conheceu essa vagabunda? Gente, eu sou a Júlia Carrera e queria convidar vocês para assistir o espetáculo TPM Catrina, uma comédia deliciosa do Paulo Coronato. A gente está em cartaz no Shopping da Gávea, no Teatro Vanucci, às sextas e sábados, às 11h30 da noite. Fernando Caruso e eu, a gente está esperando vocês lá. Venham! Apoio Roquete Pinto, 94,1 FM. Cinema em Sintonia. O programa que traz o cinema brasileiro até você. Todas as quartas, às 8 da noite, comigo, Andréa Caos. Participe, mande perguntas para cinemaemsintonia@gmail.com. Oi, gente, aqui é o Maurício Menezes, eu tô sempre ligado no Em Branco. Muito bem. Sainz, estamos voltando ao som de Chico Sainz e Nação Zumbi com uma música impronunciável. Como é que se pronuncia o nome dessa música, Fernanda Piovanelli? Samba Macossa. Muito bem, muito bem, muito bem. Fernanda Piovanelli e Thiago Gomide, por questões logísticas temporais, agora os nossos entrevistados, nossos ex-apresentadores, vão vir de dois em dois. A gente está com o Thiago Sampaio e Rodrigo Cascardo na linha. Tudo bem, galera? E aí, Paulinho, Paulo? Muito bem. Olha, muito... primeiro, ô Paulinho. Oi, Thiago. Primeiro vamos falar com o Sampaio e aí depois a gente fala com o Cascardo. Você está estabelecendo a ordem assim, por quê? É, não, porque se falar todo mundo ao mesmo tempo, a gente vai ter mais tempo no ano que vem. Se falar todo mundo ao mesmo tempo, vai continuar tudo exatamente como sempre foi nesse programa, Thiago. Então tá bom. Mas vamos lá, Sampaio, Thiago Sampaio, você também ganhou na Loto, tá gastando seus milhões, é isso? Ó, brincadeira, todo mundo ficando rico aqui, né? É uma brincadeira isso, todo mundo é milionário, mega, tá certo, é isso aí. O que você anda fazendo, Thiago Sampaio? Meu camarada, nesse momento... Bom, como eu tô do lado de cá agora da bancada, não tô mais do lado, daí, do lado de lá, né? Eu posso falar, né? Mais tranquilamente. Eu tô ferrado, meu camarada. Muito bem, olha só. A gente acabou de abrir o fundo em branco para Thiago Sampaio. Se você quiser doar uma graninha para ele. Nesse momento, meu camarada, eu tô com três livros na minha frente. Estudando uma Constituição, a CLT e por aí vai, meu. Tá, é bom, tá, é bom. E, em vez de estudar, você tá falando no telefone e na rádio, é isso? Brincadeira, agora, né? O Sampaio, fala. Eu quero saber o seguinte, seu Botafogo... Realmente, esses dois anos nadou e não conseguiu nada. Sampaio, né? Nunca mais provocou ninguém no Facebook em relação não, ao futebol, eu, né? Não, eu tô em greve. Completamente greve de futebol. Muito futebol bem. Não falo mais. Por falar em futebol, o Rodrigo Cascardo, que não sabe nada de futebol, mas tudo bem. Mas é um ótimo sambista. Cascardo, você tá por aí? Maravilha, Paulo. Grandes tricolores, parabéns, hein? Cascardo, você ainda torce pra algum time, não, né? Eu sou vascaíno, nas horas vagas. Você ainda acha que Roberto Dinamite é jogador ou... Já sabe quem foi. Bate um bolão. Ainda entra ali no segundo tempo pra dar um levante. E você, Cascardo, fazendo turnês pelo mundo, levantando multidões e ganhando dinheiro também? Porra nenhuma. Diferente do Sampaio, que tá estudando muito, eu não tô estudando tanto, mas eu também preciso desse fundo. Ouvi por alto, assim, que vocês estão articulando um fundo em branco. Queria que vocês não deixassem passar em branco a possibilidade de contribuir com esse pobre rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Tá, esse pobre rapaz que sem dinheiro no banco criou a única música em homenagem ao programa em branco. Ih, meu Deus. Pegar uma palhinha aí, vai, Paulo? Ter que dar uma palhinha. Ih, meu Deus. Pois então, é. Calma aí, eu dar uma palhinha agora dessa música? Cascardo. Eu não me lembro dessa música, porra. Ah, você compôs a música, cara? Então eu vou fazer o seguinte. Não, eu me lembro que eu compus, mas eu não tenho ideia de que... Tá, era bom. Uma marchinha, né? Era uma marchinha. A gente vai procurar aqui. Não consegue pegar isso daí no nosso histórico, hein? A gente vai procurar aqui e vai tentar. É isso aí. Vocês estão querendo abalar a fortuna crítica do meu nome, né? Abalar a fortuna crítica do seu nome, é claro, entendeu? Mas o Cascardo, ok. A gente tá falando de grandes milhões aí que o Saulo e o Osvaldo ganharam na Mega Sena, mas me conta, e a tua carreira musical, como é que tá? Pô, a minha carreira musical, no momento, ela está à espera de um tão bem gerado filho que tá pra ser parido, meu disquinho. Ah, achei que você ia ser pai, por um momento tu me assusta. Não, ainda não. E, enfim, tá nessa. Eu tô produzindo alguns trabalhos do Omar Salomão, tem outro amigo também que eu tô participando da produção, que é o Miguel Jorge. E na atual circunstância, eu estou pelado na minha casa com shampoo no cabelo pra poder falar com vocês. Muito bem. Então, em homenagem à sua nudez, Rodrigo Cascardo, a gente achou a sua obra-prima, entendeu? Toca aí, Brunão. Vocês estão querendo mesmo, né? Vamos lá, quero ouvir. Nesse carnaval eu não quero, não posso passar em branco. Quero te dar amor, provar o teu sabor, te levar pra qualquer canto. Quem sabe o programa me facilita o lado, arrumando uma bonita pro lugar daqui se foi com o Major Ricardo. Muito bem, quem lembra do Major Ricardo? O Major Ricardo era amigo de Thiago Sampaio. Que fim levou o Major, Thiago Sampaio? O Major Ricardo está na boemia, meu camarada. Ele agora só quer saber de boemia. Ele foi rebaixado para cabo, é isso? Olha, lembrando de Major, mas ele continua de vez em quando dando um alô aí, escutando a galera aí. Sempre vai escutar, né? Depois daquela do Anselmo, que ele falou que gostou muito, falou, pô, eu vou Maurício Menezes, né? Ele ficou fã do programa. Então, vamos mandar um abraço pro Major. Major, escreva pra gente, a gente sente saudade da sua participação ou liga, tá? Tá certo. Olha, vamos nos despedir então do Sampaio e do Cascardo. Um grande vamos beijo. Vamos nos despedir do Sampaio e do Cascardo. Cara. Vamos lá. Galera, beijo pra vocês. Um abração. Beijo. Quando vocês quiserem voltar, por favor, voltem, tá? Mas Cascardo, volta vestido e sem shampoo na cabeça, senão você não entra no prédio, tá bom? Beijo pra todo mundo beijo aí. Beijo grande pra Paulinho, todos. Ó. Vamos escutar um pouquinho mais de erro? Brunão, toca mais um errinho pra gente, só pra gente lembrar dos micos do programa Em Branco nessa nossa comemoração de 2 anos de programa. Marcão, solta minha entrevista com o Pero Varenga, por favor. Deu branco. Em Branco é a entrevista que você entrevista, faz. Em Branco, você quem faz. Ser corno ou não ser. Salve, salve. Meio dia e 6 já começando em no ar aqui na Roquete Pinto 94.1. Coçando a cabeça, Thiaguinho. Eu sou Thiago Gomide e não sou corno, eu acredito nisso. E o tema de hoje, é claro que passa por essa fase de algo que algumas pessoas passam, né, Osvaldo? Opa, não sei. Sobre essa situação. Ele deu aquela tremida clássica. Bruno, aumenta um pouquinho da música em homenagem ao Osvaldo. Opa! Pra você ver como é que tá a vida do nosso companheiro aqui. Em Branco, você quem faz. Vambora. Muito bem, Thiago Gomide. Voltamos. Olha só, Thiaguinho. Fala, vamos escutar então o novo quadro capitaneado por Vossa Senhoria Thiago Gomide. Hoje entrevistando quem? Conta pro nosso ouvinte. Deixa eu explicar. Faz quadro, uma palhinha. Esse quadro é bem legal. Se chama A Rede. E qual é a proposta desse rádio? Desse programa? A gente vai mostrar esse quadro, a gente vai mostrar uma pessoa que realmente faz a diferença na internet no Brasil. A gente sabe que cada vez mais pessoas estão acessando a grande rede. Então, essa pessoa que faz uma diferença gigantesca no Twitter, em blogs, em sites, enfim, em diferentes lugares da internet, elas serão mostradas no programa Em Branco. E a gente vai começar pelo Dino Cantelli. Ele é o dono do arroba Tio Dino, ele tem simplesmente, sei lá, 90 mil seguidores no Twitter, ele é uma das pessoas mais influentes no Twitter, e hoje a gente vai escutar o papo com o Dino, e sabendo que a música de fundo é escolhida por ele, e o tempo do programa, o tema do quadro, o tempo do quadro é o tempo da música, então vamos curtir. Vamos lá. A Rede com Thiago Gomide, aqui na Roquete Pinto FM. Muito bem, está entrando o quadro A Rede aqui pelo programa Em Branco. Se e hoje a gente vai trazer, vai falar com o Dino Cantelli. Ele é publicitário, ele é roteirista da TV Globo e ele tem um dos twitters mais bombados, que é o arroba Tio Dino. Dino, tudo bem? Tudo ótimo, meu querido. Ah, seja muito bem-vindo. A estreia não podia ser com pessoa mais interessante que você. Me diga o seguinte, você tem 80 mil seguidores, quase 14 mil tweets. Você já se arrependeu alguma vez? Escreveu algum tweet? Escrever? É. Não. Até porque quando eu comecei nessa história de Twitter, eu não tinha noção de onde isso ia parar, né? Eu comecei o Twitter uma coisa muito doida, porque a minha ideia de Twitter, quando eu comecei, eu achei que a gente tinha que seguir quem morava na nossa cidade. Aí eu comecei a seguir só gente de Florianópolis. Eu morava lá em Floripa na época. Uhum. Eu só segui um monte de gente. E de repente comecei a soltar umas frases doidas lá. A galera adorou e foi. E é isso aí que tá hoje. Você saiu de Floripa e veio pro Rio quando? Poxa, cara, tem um ano e alguma coisa. E você foi parar na TV Globo por causa do Twitter? Não, na verdade foi o seguinte, a Globo foi depois. Eu trabalhava numa agência em Florianópolis e, enfim, eu fazia varejo. Imagina você tendo que falar, o gerente enlouqueceu, o carnaval de ofertas, mas 6 formas diferentes e criativas. Eu fazia isso. Aí eu disse, poxa, tem algum lugar que eu preciso depositar essa ideia. Aí eu fiz a história do Twitter, foi crescendo e tal e tal. O diretor de redação da Playboy, o Edson Aran, ele acompanhava o meu Twitter. Aí ele gostou e me chamou pra escrever algumas coisas na Playboy. E eu comecei ali. Aí disse assim, quer saber? Eu vou largar essa história de agente, não quero mais. Saí. Só fiquei escrevendo na Playboy, no blog que eu mantenho, e eventualmente na edição impressa. Aí depois rolou algumas coisas pra vir fazer no Rio. Mas era algo que eu também não sabia se ia dar certo, se não ia. Aí eu falei, quer saber? Vou, de novo. Fui. Vim pra cá na cara, na coragem, mais ou menos assim. Aí fui, eu fui me envolvendo em projetos, etc, etc. E mandei despretensiosamente o meu currículo de uma forma tradicional, como todo mundo faz, na Globo. E eu fui selecionado pra fazer uma oficina dele, de formação de roteirista. E aí? E, enfim, aí... E aí você tá onde você tá agora? Sim, aí me escolheram, fui lá e tô até agora aí. E me diz o seguinte, a internet, ela estimula a tua criatividade? Ah, sem dúvida alguma. A internet estimula a criatividade e o Twitter faz com que você seja conciso. Você não precisa falar 5 ou 6 parágrafos pra dizer uma ideia que você consegue transformar numa frase. Olha, eu tô vendo aqui no seu Twitter que você se define da seguinte forma: gosto de arrumar encrenca, tomar porre, falar mal dos outros, empurrar manco de escada, dar tranque em cego e cobiçar a mulher do próximo. Seguinte, na internet é fácil falar. O que que você definitivamente faz na sua vida disso? O que eu faço? É. Eu gostaria de fazer muito disso pra escrever no meu bio, mas algumas coisas eu acho que o bom senso e o perigo não deixam, né? Muito bem, Dino. Acabou a música que você escolheu, também acaba o nosso quadro. Esse daí foi Dino Cantelli. Muito obrigado pela sua participação. Poxa, o prazer é meu e eu gostaria de estar falando ao som de Faroeste Caboclo. A gente ficar umas 15 minutos aí falando direto. Valeu, meu filho. Um grande abraço, cara. Tchau, tchau. Um grande abraço. Falou. Paulinho, a edição foi do Eduardo Alves. A bola tá contigo agora. Muito bem, esse foi o quadro A Rede com o Thiago Gomide. Thiago Gomide, tá proibido o Faroeste Caboclo e Pink Floyd, né? Não pode. Tem que deixar isso bem claro. Quem escolhe a música é o entrevistado, a gente não pode mandar nisso. Aham, tá, mas a gente pode levemente sugerir. Voltando aos nossos, à nossa galeria do tempo aqui, temos mais um ex-apresentador do programa na linha, que é o nosso Vitor Pastore. Tudo bem, Vitor? Vitor. Opa. Saudações tricolores. Fala, tranquilo. Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, tudo bem. Então, conta pra gente, você que sempre foi caracterizado por essa tagarelice inconfundível, né, qual foi o seu melhor momento no programa em branco? Pô, melhor momento, eu só gaguejei, né, cara? Só tem meu. Um biólogo falando em rádio de onde já se viu, não tem como, não tem. O Paulinho. Oi, fala, Thiago. Eu lembro do Vitor, acho que no primeiro ou segundo programa que a gente falou, Vitor, se despede. Aí o Vitor, eu queria mandar um beijo pras crianças do coisas que só eu faço, mas pô, hoje eu tô aqui pra parabenizar geral aí, né, os ouvintes, da galera da rádio, da equipe, participantes, todo mundo, pô, 2 anos, né, galera? Verdade, verdade. Pouca coisa. É muito tempo, bonito, né, Vitinho? E Vitor, você continua escutando o programa, pelo menos, contribuindo para a nossa colossal audiência? Com certeza, mas no meio do mato, onde eu tenho parado ultimamente, né? A internet é aquela discada. Você tem que rodar a manivela, tranquilo, e a gente ouve dessas situações. Bom, existe um aparelho chamado rádio, que costuma funcionar também. Ah, não pega. Não pega? Pega nem GPS, cara, vai pegar rádio. Tá certo, Vitão. E você agora tá trabalhando com biologia, é isso? Voltou a sua vocação natural? É, esses estudos socioambientais aí, Brasil afora, cada hora num canto. Muito bom, Vitão. Olha, bom pra caramba ter você aqui batendo esse papo com a gente. Saudades, apareça, tá? A gente jura que não vai fazer você falar muito no programa. Combinado? É, tem que ficar cuidando só do lixo, do meio ambiente, da água, entendeu? Não, mas vem aqui de vez em quando só matar a saudade. Pelo menos a gente almoça aqui depois do programa, que seja. Pô, tá bom? Abraço. Almoço não, uma cervejinha. Um abraço aí pra todo mundo. Esse beijo, é o Vitor. Tinha que ser. Vamos, Brunão, nesse muito tempo também a gente entrevistou algumas pessoas bem interessantes que deram depoimentos pra gente. Vamos escutar dois aqui, o do Zuenir e do Lula Vieira, e ver o que eles têm a dizer sobre o programa em branco. Olha, estive no programa em branco com o Ziraldo e achei realmente o formato irresistível, porque tem uma informalidade, quer dizer, uma coisa coloquial, assim, que realmente me senti batendo um papo, né? na mesa de bar. Acho que o espírito é exatamente esse, quer dizer, fazer com que o encontro, né, entre personagens, amigos, conhecidos, etc., se transforme naquele bate-papo irresistível, né, que é o bate-papo de um bar, né? Então, eu adorei ter participado do programa. Espero que me chame uma outra vez. Eu acho Em Branco um programa anárquico, feito por gente que não entende de rádio, completamente maluco. Eu nunca sei onde vai chegar, nem como começa, nem o que eles querem dizer. Eu adoro Em Branco. Muito bem, estamos de volta com depoimentos dispares aí de Zuenir e Lula Vieira, mas que ainda assim com muito carinho pra gente. Certo, Thiago Gomide? Certo. O Paulinho? Oi, conta. A gente não pode deixar de agradecer algumas pessoas. Você quer já começar os agradecimentos agora pra não ter risco da gente esquecer alguém? Eu gostaria de mandar um beijo especial pro pessoal da técnica. Vamos lá, você que é a memória viva desse programa, a lista ambulante de todo mundo, porque eu sempre esqueço alguém. Dispare a todos a quem a gente deve realmente, assim, esses dois anos. Não dá pra falar de todos os nomes, mas enfim, ficam os representantes. Que é o David, o Marcão, Bruno, o Cleio, o Dudu. Essas pessoas são importantíssimas, porque eles que ficam nas carrapetas, para os nossos ouvintes que não conhecem, acabam que ficam muito mais ligados a quem fala, essas pessoas ficam nas carrapetas coordenando a área técnica da gente, ou seja, poxa, se os microfones estão funcionando, as pessoas que têm sensibilidade para colocar a música na hora certa. Coloca um parabéns para você do fundo de quintal quando a gente pede, né, Brunão? Ó, essa turma merece um beijo muito especial. E a gente também tem que mandar um beijo pra Márcia Nogueira, que é uma baita produtora. Miro Moreira, parceiro do programa. Que não... Bom, depois a gente vai ter um dia que eu chamei Miro de Miro Teixeira. De Miro Teixeira. A gente tem Luiz André Ferreira, toda a equipe do jornalismo. Luiz André faz um trabalho lindíssimo e super competente à frente do jornalismo. Thiago Gomide. Oi. É Miro Ribeiro, tá? Miro, cara, eu entrei na tua, Miro Ribeiro. Já temos mais um mico pro programa, mas continua, por favor, os agradecimentos. Desculpa, Miro. Miro Moreira foi como você chamou. Não, eu chamei de Miro Teixeira. Miro, puta, ele tá entrando aqui no estúdio agora enquanto a gente discute. Pois é, não, e olha, Luiz André Ferreira, toda a equipe do jornalismo da Roquete, eu queria dar um grande beijo. Na Gabriela, no João de Carvalho, na Tice, no Macon, enfim, na Albergaria, no João Jorge, de Carvalho entrou no estúdio e ficou animado também, gostou do seu beijo. São pessoas que são importantes demais para esse programa, porque contribuem com o material, contribuem com o jornalismo, permitem que os ouvintes da Em Branco tenham contato com o jornalismo de primeira qualidade, que é o jornalismo da Roquete. Um beijo mais do que especial pro nosso mestre Ivan Bala, por todo o trabalho, por toda a parceria, por essa sensibilidade na curadoria do programa e também da rádio, quando o assunto é música. Um beijo especial pro Humberto F. E, claro, eu não posso esquecer da Eliana Caruso, por todas as possibilidades, por acreditar em um grupo de jovens que queria trazer para a rádio a possibilidade de colocar holofotes em outros jovens, em outras pessoas que estão fazendo diferença em suas áreas de atuação, independente da área que seja. Isso é uma atitude extremamente ousada, de vanguarda da Eliana Caruso. Eu sou um fã dela e eu não posso deixar de dar um beijo especial nesses dois anos. E é isso. Essa turma toda merece beijos especiais. Mais do que merecido, mais do que merecido, todos os nossos agradecimentos por esses dois anos de programa. A gente tá aqui, hoje o estúdio tá uma festa. Roger Flex chegou aqui, Miro entrou, João de Carvalho ficou reclamando que você não falou que ele era campeão carioca de improvisação. Mas os dois anos são isso, muita gente, muita diversão, muita alegria. E é sempre um prazer estar aqui. Fernanda Piovanelli, seu beijo final pra gente encerrar aqui ao som do funk do parabéns pra você que o Brunão colocou. Olha, eu quero dizer que é um prazer estar participando aqui com vocês. Eu tô só há 3 meses, mas muito legal ficar sabendo de todas as histórias de vocês nesses 2 anos. E que venham muitos anos pra gente comemorar também. Um beijo enorme pra todo mundo. Muito obrigado. Thiago Gomide, rápido e rasteiro, um beijo pra mais alguém, pra sua mãe? Não, Paulinho, eu acho que não. Eu acho que pros nossos ouvintes em especial, porque são eles que fazem esse programa, são as pessoas que contribuem no nosso Facebook, que é o www.embranco.com.br, são as pessoas que interagem com a gente no Twitter e que vão sempre ter espaço onde o Em Branco estiver. E a Roquete Pinto, ela é campeã nisso, é um lugar que a gente se sente mais em casa. E é isso, um beijo pra todo mundo, pra todos os nossos ouvintes, e todo mundo faz parte dessa festa. Maravilha, cara, maravilha. Bom, é um prazer estar aqui, é um prazer e uma honra participar dessa equipe, dessa rádio, e fazer esse programa. Muito obrigado por esses 2 anos a todo mundo que escuta a gente. Eu sou Paulo Gontijo e a gente volta quarta-feira que vem com mais um Número Branco. No meu emaranhado foi parar do outro lado de lá, de lá. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço.